Mercury, Mike, Victor Alpha, totalmente condicionado. Change, papapá, Mike, Victor Alpha. Mike, chama Torre, 118 do sinal 9. 118 chama Ayer. Salvador, é o Oscar, Mike, passando pitoso. Mike Yankee, não atraso para informar, dê presente autorizado direto para sinal no 7, com base pela direita, chame na sinal vento uma centena com 02 nós. Autorizado cruzamento para sinal da 10 para sinal da 17, acho que vai ter. T-04, está autorizado IADS X-ray da pista 10, ajuste 0014. Informo tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir sobre a aproximação. Robson, faz parte. É autorizado IADS X-ray. Autorizado, pista 97, vento calmo. E aqui? Luna 095, decolou 30, chame 198, bom voo. 198, grato, bom dia. 0095. Controle Salvador, gol 0095. 1095, contato radar na decolagem sul da via saída Arbor 1 para nível 360. Sobe via Arbor 1 para o 360, voo 1095. Mike Litoral, sua visual contrato nacional superado. Tem intenção de pouso em seu aeródromo agora da presente, Mike Litoral. Fecho Mike Litoral, pá, até setor, aguarde. QNS, 3304. 3304, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 118, já acabou, 3304. Para Salvador, muito bom dia, 3304, passando 5 em baixo trabalho. 3304, vento calmo, pouso autorizado, pista 10, um helicóptero. Mas pousando na pista auxiliar à esquerda, na cabeceira 10, não vai ter perigo seu pouso. Seu livre pouso, pista 10. Livre pouso, 3304. Litoral, com reporte para o Sul. Passará o Mike Litoral. Mike Vitor Alfa para o inverso circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 do decimal 95. 118 95, agradece, Mike Vitor Alfa. Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Vitor Alfa, passando Pito Açul com pro de Itapuã, intenção de pouso no seu aeródromo, pátio 5. Bom dia, grande dia, beijo. Vitor Alves. Maravilha, meu querido, pouso direto no pátio? Pouso direto no pátio, quando autorizado. A presente autorizado, direto no pátio, chama no solo controlado, vento calmo. Grato, queridão. Quem é que seu solo faz 3-3, só cancelou livre no coche. Grato, senhor, papai. Solo 3-4, chama no 2-9-19. 19, então, 3-6-0-4. Patrulha, voo 1-0-9-6. Autorizaria pro de Motson? Voo 1-0-9-5, confirme? Confirme? Você pro de Motson, voo 1-0-9-5? Isso. Mantenha a prefeita da saída, chame o centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 1260. 1288, 260, mantendo o terceiro, 1095. controlado, Mike Vitoral. Gente Vitoral, frequência livre no corte, até a próxima. Tá, se apesar, Mike Vitoral. Tinha um chame na minha. Azul 4299, bom dia, está pronto ponto 0 no 0. Bom dia 4299, autorizado a linha de decolar. Pista no 0, vento calmo. A linha de decolar no 0, azul 4299. Torre Salvador, muito bom dia, azul da 796, próximo ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, azul da 796, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento variável com 0,3. Autorizado, alinhar e decolar da 10, azul da 796. Salvador, bom dia, Oceania 6309, formação hotel, cruza o 230. Oceania 6311, acione identificação, você havia chegado a ponte para o nível 050, ajuste em Salvador no 0114. Você chegando a ponte, dia 050, Oceania 6309. American 229, Skulk Ident, 5 direct stop position, Central level, 4,000 feet, in H1014. Yeah, direct to Skulk position, 1014, and say the altitude again. Hold 4,000 feet. 4,000 feet, American 229. Vai chamar 19-8, muito obrigado, bom trabalho. Azul 2796. Contra-Salvador, Salvador, muito bom dia. O Azul 2796, perfil da Conde. Azul 2796, contato no radar decolagem, suba via saída Conde para nível 170. Via Conde 170, Azul 2796. Salvador, é o Rio 5975, próxima ponte espera, deu no zero, tá pronto. Rio 5975, autorizado a linha e mantém, pista no zero. A linha e mantém no zero, Rio Perdão. 175, autorizado a decolar. pista 10, vento 120 graus, 049. Davis, decolagem, 159, 105. O controle 1, chamei a 319, qual a consequência da aproximação, por favor? Ela é 6319, número 2 na aproximação. Obrigado. Azul 4299, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Obrigado. American 229, descendo 2000 feet clear de ILS X-ray, runway 10, Kinect 10, 14, report established. Down to 2000, clear the ILS X-ray 10 down to 2000, 1014, we'll call established, American 229. Controle Salvador, Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato mandando decolagem, suba via, saída mesmo para nível 350. Presidente, autorizado 350 na ascensão. Por gentileza, senhor, alguma possibilidade de abrir direto o Cogo da presente? Alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 05 nós. Livre, alinhar e decolagem no zero, Rio 5953. 2.6 milhas, rumo ao sudoeste, passa nível 090, descendo para nível 050, mapa 320. Sente Rio 5975. Sala 2703, acione identificação, mantém nível 100, Pajujo Salvador 10014, Lena Pro do VR Salvador. E o 5, ou correção, o Sala 2703, contato radar estabelecendo 85 milhas nordeste Salvador. Telema 311, desce para 4 mil pés, ajuste no 014, canceladas as restrições de altitude dessa chegada. Bom, informa o tráfego 10 horas 18 milhas rumo noroeste, passa nível 055, subido para nível 350, prazo 722. Ascente Ocean, meia 311, descendo para 4.014. Chicago 73 de Clou 52 chama 198, vamos ver. Chicago 73 chama 198. 5975, tráfego superado, está autorizado o voto, São Cosmo. Cosmo, está presente, 5975. Rio 5973, contato para o Nepolar e sul da via saída Fuca para nível 330. Fuca para 330, 5973. Está presente, está autorizado, Mike Vitoral. Achei o critério, está livre a colagem, vento 150 graus com 49, Mike Vitoral. Critério iniciando, Mike Vitoral. Para 2010, autorizado IADS X-Way da pista 90, ajuste 9014. E aí, com o número da aproximação? 2000, autorizado 1014, procedimento ILS X-Way da 10. Reduza para 200 mais. Reduzindo, Ocean 62, 6311. Paciente Ocean 6311, ou a aeronave, nosso colega, que forma esse jeito, hein? Bravo 752. Paciente, obrigado. American 229, established final for runway 10. American 229, contact Salvador Sala, 118.95. 118.95, American 229. Mike Vitor, Mike, não acesse sobre condições visuais, você passa uma pau para a bolsa. Próximo, fique atento ao helicóptero que acabou de decolar da lixeira, hein? Tá atento ao clima Papa Mike, ainda não visual com o mesmo Mike Federal. Visual. Cleveland to land the runway 10, wind 120 degrees, 06 knots, inform traffic sector north, 500 feet, it doesn't interfere. Lima Papa Mike, decolou de Sierra Angel Granger para Valença, 510, na escala BR-324. Se autoriza, autorizado no TGR, na de Ponte del Rey. Lima Papa Mike, aguarde para cruzamento entre Duna e Simbra. Mantenha sobre condições visuais. Condições visuais, aguardará para cruzamento, Mike. 5975, chame 735, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 12545, 126.85, Rio 5975, obrigado, bom trabalho, bom dia. Cunha. Qual é o nome? É a Papa Mike, tá no Porto de Piranha, já avisou com a American Airlines. Olá, Papa Mike, Mantém o setor aguardo de cruzamento do Alfa 320. O suficiente vai manter região de São Caetano. Bom dia, Salvador, voo 2171. 215 para 160 com a informação oficial. Voo 2171, não aciona identificação, dessa vez chegada bom para 4000 pés. Ajuste em Salvador no 0194. Para 4000, dia bom, 1014, voo 2171. Pronto, e qual o canal da Renato Final? Tem inscrito A 311, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895 agora a torre. Alfa Mike, autorizado o cruzamento em próximo a Duna, a 500 pés. Ok, próximo a Duna, 500 pés, desloco o Xanete. Uso, continue a aproximação, agora que está livre. Uma 26 decimal 85. Rio 5973, recife 2545, 2685, bom trabalho. Sr. 6319 aqui no externo, ao nosso lado direito, bando de pássaros bem próximos, bem na nossa altura. Gente, 6319. The ground at 00, locate to the right, contact 21-19. 59, go to ground 21-9. Centena com 049. Obrigado. João com o Del Rey. Ele vai falar mais e reporte para o regresso. Milhas para posição, onde serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 119 decimal 0, alterna 120 decimal 3. Vai chamar o controle Aracaju na frequência 119.0, alternando 1203, o azul 2796. Agradeço aí, tenha um bom dia. Bom dia. Direto, Jamo. Jamo direto, 6312. 6, autorizado IADS X2 da pista 10, ajuste 0115, reporte estabilizado. 1015, 2000, reportaria estabilizado, ou 2171. Lima Papa Mike, não há tráfego de conhecimento de você, porque tem frequência livre para autocoordenação. Bom dia, Cadê Salvador? 1230. Bom dia, Gol 1230, ação de identificação desse avião, chegada Bom Max para nível 050, no ajuste em Salvador no 015. 1615, via até o 050. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.251, graças. Estou com a pista à vista, Gol 2171. Gol 2171, chame a torre na frequência 118.95. 1895, agora. Senhor, bom dia, Gol 2171. Estabilizado no IC. 2171, na fonte de minha aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 1950 graus com 089. Ah, sua escolha. Gol, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, Gol 2171. Autorizado de Gisa para o 055. Por quantas milhas de arma até de Gisa? Então, esse vai ter umas 15 até 20 milhas, é. Lima 230, resposta interna. Na 312, chame centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 255 265, funcionando a 63, 63, muito obrigado, bom dia. Segundo solo, segundo 5, chamando 219, solo. 219, solo, era 2703, voa posição Coral. 2703, Patrícia Filha de Salvador, voa Coral. Salvador, Serra Delta, me informa. Delta informando, prossiga. Bom dia, 3304, ponto, espera da 10, tá pronto. 304, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus com meia dúzia de nós. Alinha e decola da pista 10, 3304. 3304, por solicitação do controle, subirá e manterá o nível 090 até 20 milhas de Salvador devido ao tráfego cruzando a terminal. 090 até 20... 20 milhas afastado de Salvador. 20 milhas afastado, está recebido 090. Está 3304. Segundo, 930. 1230, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, A. Dia, torre Salvador, Guno 230. Bom dia, Guno 230, continue a aproximação, aguarde pista livre. 2140 graus, com 059. Ok. Serra Delta informe, prossiga. É, por favor, fazer um teste para dentro da Serra Delta informe, informe ao término. 173 pouso autorizado, pista no zero. Então, 230? 1230, perdão, pouso autorizado. Beleza, 230, ali o pouso, obrigado. Então, 3304, 3 chama 198, boa viagem. 198, 3304, contato com o radar Necolais, suba para nível 360, direto para a posição LM. 360, para nível 360, direto LM. Onde é LM,